American 980, resume navigation, fly heading Duna position to intercept the localized course. Clear down 2000, report interception localized. All right, nice. Down to 2000, turning left, intercept localizer, recognizer. Ocean M 311, reduza para 200 nós, descendo para 3000 pés. 1015 é o ajuste. 200 nós, 3000 pés, 105, Ocean M 311. Eita, voa direto, posição Bridge Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a rota up Zulu no meio, após conforme o plano. 5147 no transponder, o controle 1998 Azul 4299. 4299 da Azul, autorizado Campinas, nível 360, decola no zero, curva direita, saída da El Leda, após segue Bridge, rota do plano, informe Zulu no meio, 5147, 198. Correto, é após quando o plano tracionamento puxe o Azul 4299. Chamará, obrigado. Ok, tá passando externo, baixado e travado, Ocean 6200. Sente 6200, livre pouso, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 6200. Clear dial at 10, American 980, Alex X-ray. Adi? Sultan 3663 com 183 a bordo, 3 horas e 51 galeão. Sultan 3663, 183 galeão, 351 confirmado. Confirmo. Via Índia autorizada, eu não posso esperar quando pronto 108-95 a torre, 1015 no altímetro, 095, bom voo. 1015 no altímetro, via Índia, não posso esperar no 895, obrigado, Sultan 3663, bom voo. Igualmente. O Ocean 6225 na escuta? Segundo o Ocean na posição. Marcha lenta? 6225 tá livre. O acionamento e pushback, coordenação aqui pelo solo, o TAN já livrando a Taxway Índia. Muito obrigado, 6225. Para 2 mil pés, portão estabilizado. American 980, contact now tower on 118.95. 11895, Abrigado, American 980. Alô? 5221, bom dia. 6632, Salvador, bom dia. C5221, chamou para conquista? Afirmativo, gentileza, nível 180 para conquista. Então, 22, Costino, o 200, o 200, aceita ou aguarda a coordenação do 180? Aguarde, por gentileza. Ah, agora sim, afirmativo, mais um minutinho no máximo. Gente, obrigado. Continue your approach, waiting for a landing clearance. American 980. 980, continue. Bom dia, Otan 3663, ponto de espera do 90. Bom dia, 3663, mantém ponto de espera, pistão no zero. Oceaner 6200, no solo 56, livrar direito 21-9, boa tarde, bom dia. Ao livrar 219, muito obrigado. Tornando de Manati, confirme o POB. Mike Eco Delta, 500 pés, comprou a do farol de Itapuã, reportando através de situação mágico dela. Useful on the 0 knots. We got a gear down, clear to land. Runway 10, American 980. B2223, Conquista, formação em curso Agulha Lima, por gentileza, guarde, número 2260, Conquista. Sinal, tem condições de decolagem imediata para a solicitação. Positivo, senhor. Alfa, Zé Trip 5221, pronto para cópia. Afirmativo. Trip 5221, Salvador Vitória da Conquista, nível autorizado é 180, decolagem do 10, primeira curva direita. Terceira saída agora, leval, após leval, direto, Conquista. O transponder é o 5167 e o controle opera em 198. Trip 5221. Autorizado 180, após a decolagem, primeira curva direita na subida Gole, leval, depois DCT Vitória. 5167, o transponder 198. Controle, 18, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto, fracionamento push. 5221, gente. Passarei 2223, pronto para cópia. Salvador, good morning, Oceania 6311, 1 mile to Simbra. 60, decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída, goleval, após leval, direto. 5142 no transponder, 5142, 1098 o controle, passarei 2223. Positivo, 260, padece pela direita, goleval, depois direto, 5142198. Confirme o transponder. 5142. Correto, reposto quando pronto, pressionamento push. Vai. Juliette, o Xené 6200. Firma, ativo, aguarde e mantenha a posição, o Xené 6200. Ok, aguardando. Solo, o Xené 6225 para o táxi, 92 a bordo, autonomia 0404, Alterna Goiânia. Firma, ativo, 0404, Goiânia, 92 a bordo. Aguarde para o táxi, o Xené 6225. Será preterido devido a um banho da Gol transportando órgãos vitais. Ciente, aguardando 6225. 00, vacate the runway, contact some of the ground on 121 the small niner. Have a nice day, sir. 121 the small niner, American 980, good day. Autorizado via Juliette Alfa. No ponto esperado no 0, quando pronto, chama a Torre 10895, altímetro no 0, no 5, bom voo. Juliette Alfa, ponto esperado, Torre, gol 923, bom dia. A3304, copiado, Brasília 340, informação em curso a Lima, aguarde para cópia, por gentileza. Sentir e checar. And ground American 980 on the ground for speed 11. Ok, American 980, taxi straight ahead, hold short, taxi Juliet. Hold short, taxi Juliet, American 980. Para pushback, acionamento azul 4299, gate 8. 4299, aguarde para o push. Aguardando azul. 3663, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali manteu no zero, tá 3663. O Oceania 6225, prossegue via Índia, como número 3, seguindo o banco da Gol Varig, no ponto de espera chama 2895, 1015 na altímetro, no 095. A gente segue via Índia como número 3, atrás do Boeing da Gol. Chama a torre no ponto de espera 6225, muito grato. Oceania 6200, via Juliette 012, o portão, atentando o táxi do Focus 100 da companhia. Via Juliette pro 02, 6200. American 980, via Juliette, extend 11. Juliette, extend 11, American 980. Azul 4299, é o solo voltando. 4299, prossiga. Coordenação com a equipe de solo, vai coordenar com a equipe de solo. Um Boeing da América, um 757 da América, vai passar sua cauda até a posição 1-1. Assim que o mesmo estacionar no 1-1, está livre seu posto de estacionamento no 08. Azul 4299. Afirmativo, após 57 da América passar a cauda, que vai parquear no 1-1, está livre o posto, coordenando o pessoal de solo 4299. Da 3304, Salvador Brasília, autorizado nível 340. Corrigindo, da 3304, na escuta da cópia? Da 3304, Salvador Brasília, autorizado nível 340, via UP Zulu no 7. Decolagem 10, primeira curva direita, terceira saída gole e transição ofito. A rota confirmando, UP Zulu no 7. 5166 no transponder, o controle 109.8. Então, 3304. Correto, só confirmando, é transição ou feito, ok? Correto, então 3304. Autorizado, Coagina. Repose quando passa o estacionamento, puxa. Boa caralho. Solo, bom dia. Oceania 6311 na Alfa, através de Repo. Oceania 6311, reporta Ansa, Taxiway Juliette. Coagina. Prossegue em frente, táxi via Índia 01 no portão. Pro 01, via Índia, autorizado. Oceania 6311. Solo, gol 1435. Zero, aguarde cópia. Aguardando cópia 240 e para as condições também, aqui não copiamos. Sim, gente, vou checar, ou creio que está com problema na TIS. Ok. Conselho Salvador, está capando essa vista resiliente a 1 minuto da rota até visual com a cópia. Vitor Juliette, mantém as condições visuais, chame torre no noite, decimal 95. Dado 1 no noite, decimal 95, conta Vitor Juliette. Na escuta para cópia. Prossiga. Voo no 435, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem dono 0, primeira curva direita, prefira saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5144 no transponder, 109.8 controle. Voo no 435. Ok, o 1435 autorizado Ilhéus, 240, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda e após Ilhéus. 5144, 1198. E por gentileza, as condições, altimetria e temperatura. Estimativo, desde já adianto, altimetria no 0, no 5, temperatura 3,1. O vento 100 graus com 0,9 nós, estamos operando visual, um grupo de 9 visibilidade e nuvens esparsas a 1.700 pés. Enquanto isso, eu vou checar o ATIS. Ok, obrigado, Miki. O 435. Se precisa de mais alguma informação, é só falar. Obrigado. Afirma, senhor, é 119.8. Muito grato, 119.8. Agradeço. Mike, Eco Delta, livre pouso, pista 17, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, 17, Mike, Eco Delta. para o táxi azul 4299, POB 116, alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas e 35. Oi, Salvador, a fusão rotatória Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado final, pista 17, reporte a 3 milhas, vento 100 graus, 109, ajuste 10, 15. Confirme, Mike Eco Delta. Quanto final, 1-7. Livre pouso, pista 1-7, Mike Eco Delta, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Alcenar 6225, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. 62. Presente, poderia aprovar direto, Dael? Autorizado, Dael. Mike Eco Delta Solo 09, livre táxi até o pátio 4, está assinado ali, frequência, bom dia. Alfa Vitor Juliette, a 3 milhas da 1-7. Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, Alfa Vitor Juliette. Torre, o Azul 4299, próximo ao ponto de espera 1-0, pronto. Bom dia, 4299, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém, Azul 4299. Alcenar 6225, decola Azul 1-0, chama agora controle em 1-9, décima 8, bom voo. 1-9-8, grato. 225. Alcenar 6225, sobe para nível 240, vigilância radar. 240, saída bom, 6225. Azul 4299, livre decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Livre a decolagem, pista 1-0, Azul 4299. 40 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. 2-2-3, autorizado táxi, a Juliette Alfa, ponte para 1-0, torre 1-8, decimal 95, NH-1015. Juliette Alfa, 5-8-9-5, ponte espera 2-2. Na 3663, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. Kenegal 1-0-5, temperatura 3-1, vento predominante 100 graus, 0-9-9. A pista usa 1-0, condições visuais. Perfeito, Bom dia, Azul 4299 decolou saída da Elva, ainda mantendo a proa. Azul 4299, compra a saída da Elva, vigilância radar. Saída da Elva, Azul 4299. Azul 3859, Curitiba, 380 nível, está autorizado via Peruísmo 58. Decola pistão no zero, curva direita, saída da Elva, Leda, após Sagaz. Controle 199, decimal 8, aciona 5165. 380, 58, 10, decola, direita da Elva, Leda, Sagaz, 5165. Cotejamento correto, ponto posto, 3859. Salvador, gol 1435. 1435, está autorizado para o feedback, senhor, né? Fotóxi. Fotóxi, 1435. Bom dia, passarei 2223, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. A linha decola 2223. Muito obrigado, bom dia. O 1923 chama Centro Recife, frequência no 251. Alternado no 3325. 1251, 13325, gol 1923, Maria. 7123. 982. Controle 1982. 92, Salvador. Sem contato com o centro, não conseguiu copiar o ativo para as condições do 1982. Aguarde na escuta. Aviso. Usa 3304, trouxe o táxi, está com 169 a bordo, 4 e 10, só deve conseguir. Manda 3304, 169, a bordo da livre táxi, Juliette Alfa, ponte de paradão 10, torre 118, decimal 95, NH1015. NH1015, Juliette Alfa, ponte de paradão 10, torre 1895, 3304. Solo, MG5811, traz informação aqui, solicito autorização de entrar para o Guarulhos 360. O Jet 58 no Uno, afirmo, é o Jet 58 no Uno, Guarulhos 340, está autorizado via Peruísco 50, decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após Bidev, controle 118, curte 119, decimal 8, aciona 5175. Está autorizado Guarulhos no 360, via Peruísco 50, saída da El Leda. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, controle 119-8, transponde 5-1-7-5, vai dizer 5-8-9. Está correto, reporta puxa, 5-8-9. Reporta quanto pronto para puxar aí, acionar 5-8-9. Para o táxi do 1435 com 95 total a bordo, 2 horas e 20, alternando Salvador. Juliette Após, passagem da Airbus na frente, segue Juliette Alfa, ponte para dar 10 torre, 198, decimal 95, que nega 1015. Juliette Alfa, meu ponto de recepção no 0, estamos lá na torre 198, decimal 95, ajustado no 095, voo 1435. Solo trip 5221 para acionar em pushback, posição 13. Autorizado, pushback, acionamento é por táxi, o trip 5221. 221, confirmando, autorizado, pushback, acionar é por táxi. 221, confirma com recebe, solo. Agora sim, 5/5, prossiga. Era só teste rádio, virado o gol 1435. O trip 5221 confirma com recebe solo. Solo, bom dia, é o Oceané 629, sem informação aqui. Xanama 211, bom dia. Condições do campo, sol da opera visual, temperatura 31, Inegal 1015, piste uso 10. Tá pronto, copo? Afirmativo. 360 Guarulhos, está autorizado. Via Peruísco 50, decola piste no 0, curva direita. Sério da El, Leda Pós, Bitev. Controle 119, decima 8, aciona 5177, Xanama 311. Autorizado 360, decola da pista no zero, curva direita, saída da Eulenda, pós Bidal. O plano de leva Whisky 50 até Bidev e depois para sair com o plano. Acena 5177, controle 1986211. O confirmando o 6311, após Leda, voa Bidev. Afirmativa, após Leda Bidev, está confirmando, é o 6211 com destino a Galeão, senhor. Ok, então eu desconsidero a autorização e corrigindo. Tá, mantém a autorização, modifica o transponder 5171 e confirmando rota após Bidev conforme o plano, 6211. Afirmativa, então a saída mantém da El. Após da El Leda, Bidev, e a cena 5171, o 6219. Correto, reporta puxa, 6219. Conta aí. Solo trip 5221 para acionar e pushback, posição 13. O trip 5221 confirma com o recebe, solo. Agora 5-5. Autorizado, pushback, acionar e reportar. 5-2-1-1. 5-2-2-1. Trip 5221, ciente. Barro meu Lima Mike Fox Trot, bom dia, confirma o destino e o pato que se encontra. Lima Mike Fox Trot, grupo Zulu, autorizado. Dado acionamento para o táxi, chama a torre 118-95. Lima, mais próximo.